Por mim tão feridas, para me salvar. O socorro virá, e então cantará: vitória ganhei. O inimigo fugiu, porque não resistiu, quando o sangue clamei. Hoje as crentes na terra já estão no fim, breve Cristo virá. A falta de moralidade, o pecado invade e o quer derrotar. Quem sabe o crente fraquinho, quase desistindo da luta aqui. Porém a palavra nos diz: diga ao fraco, eu sou forte, e você vencerá. Você vencerá, e quem o livrará será mesmo Jesus. Com suas mãos estendidas, por mim tão feridas, para me salvar. Você vencerá, e então cantará: vitória ganhei. O inimigo fugiu, porque não resistiu, quando o sangue clamei. Você vencerá, e então cantará: vitória ganhei. O inimigo fugiu, porque não resistiu, quando o sangue clamei.